Quem tem boca vai a Roma, quem tem pernas vai a França. Chega lá e não se cansa de lambar. É só Cisa Urdu, numa noite em Paris. É Madame Pompadour, cai na dança de uma vez. E não tem na parada, é claro, como diz o francês, é bom suar. E não tem na parada, é claro, como diz o francês, é bom suar. Como diz o francês, é bom suar. E não tem na parada, claro. Como diz o francês, é bom suar. É bom suar. Lavadeiro que se preza, molha a roupa inteira. É bom suar. Bate coxa, não se afecha, dura a noite inteira. É bom suar. Lavadeiro que se preza, molha a roupa inteira. É bom suar. Bate coxa, não se afecha, dura a noite inteira. Vai a Roma, quem tem pernas vai à França. Chega lá e não se cansa, não se cansa de lambar. Pessoal que cinza o futuro, numa noite em Paris. É Madame Pompadour, cai na dança de uma vez. E não tem nada adequado, como diz o francês, é bom suar. E não tem nada adequado, como diz o francês, é bom suar. E não tem nada adequado, como diz o francês, é bom suar. E não tem nada adequado, como diz o francês, é bom suar. É bom suar, lavadeiro que se preza, molha a roupa inteira. É bom suar, bate coxa, não se afecha, dura a noite inteira. É bom suar, lavadeiro que se preza, molha a roupa inteira. É bom suar, bate coxa, não se afecha, dura a noite inteira. É bom suar, lavadeiro que se preza, molha a roupa inteira. Bate coxa, não se afecha, dura a noite inteira. É bom suar, lavadeiro que se preza, molha a roupa inteira. É bom suar, bate coxa, não se afecha, dura a noite inteira.